meuscds.com. E leva o crash, cê leva o crash. Tu vai pirar no love do gordinho e vai chamar. De novo crash, cê leva o crash. Tu vai pirar no love do gordinho e vai chamar. Sucesso! Posso te falar uma coisa, filha? Você é uma das minhas exemplares favoritas. Vai começar a luxúria! Desce nisso como tu me olha. E o climão rola no ar. Eu visto a pegada é da hora. E eu de treta no lance vou lhe jogar. Tá osso, mas vai ficar. Sua vida dá. Quando a gente embarcar pra nos amar. E aí? Aí você vai me chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar. Sucesso! Ai, bebê. Jura? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. meuscds.com. É sinistro como tu me olha. E clima vai lá no ar. Eu visto a pegada é da hora. E eu de ter dado lance vou me jogar. Tá osso, mas vai ficar. Sua vida dá. Quando a gente embarcar pra nos amar. Você vai me chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai virar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai virar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai virar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai virar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar. De novo crush, seu novo crush. Tu vai pirar no lave do gordinho e vai chamar.